O egoísmo é o produto mais abundante no nosso país. No pobre dá na raiz, no rico aparece no nariz. De tão só, essa chaga maldita ganhou exclusividade. Começa de casa e vai se alastrando pela sociedade. Começa de casa e vai se alastrando pela sociedade. Eita, é muita treta. Acho que a guerra social tá feita. A bandeira nacional tá mais pra lona preta. Já viu? Tá aí esplaudada, cobrindo barracos de canto a canto do Brasil. O que prometeram causa espanto. O fuzuê tá pronto. Em Brasília, prédios de acabamentos ultramodernos. Muita retórica, lorota. Ar refrigerado, perfumado e belos ternos. Na hora do Planalto, o espírito de JK assunta. Será que a tecnologia e a traição evoluíram juntas? Boa pergunta. Memoriais, recitais, murais em homenagem aos tubarões. Hotéis de luxo, granfinos, granfinas, altos escalões. Restaurantes e cardápios de vários e variados gostos. Cada estilo mais suntuoso que o outro. Todo luxo que se imagina é pouco. Pobre não se aproxima. Garçom, serra, baixa a cabeça e pina. Rico comenta entre eles que pobreza contamina. Que sina de pobre é ordem lá de cima. Ordem lá de cima. Ordem lá de cima. Perfume pra arrebitar nariz, só do legítimo francês. Whisky pra cagar cheiroso, só do puro escocês. Pó, só do puro pra branquelo burguês. Passarelas, quadros de leilão de milhão, bolsas, roupas exóticas, sapatos de couro de animais indefesos nas patas das dondocas, tapetes persas, cuecas de seda, grifes caríssimas da Europa. É tanta usura tirada das costas do pobre que me deixa revoltado. Boate, shops, coquetéis, teatro, assento especial reservado. O preço do ingresso desses putos mantém o moleque na escola. Carrões, motos, lanchas, taco de golfe, tudo importado até a bola. Saunas, ídolos, furos, frescuras, terapias, cirurgias. Crédito, títulos, ouro, joias, dólares, últimas tecnologias. Estruturas, coberturas, helicópteros e jatinhos nas alturas. Bens e calhamaços de escrituras, bens e calhamaços de escrituras. A indústria da ignorância é instalada na infância. Assim predomina a fábrica de escravos, desde os Bragança. Rouba-se para ter o bem, e o mal é quem vem. Belas bundas, belas putas, orgia e carnaval. Casa de praia tipo Palácio Real, última moda, bacanal. Dá vômito descrever, na periferia só se curte sofrer. Só se viaja ao morrer, ao morrer. No interior imensos latifúndios, cada fazenda é um mundo. A favela tá na cratera, também pudera. O tal do egoísmo acha que pode ser dono da terra. Pobre da terra com tanta merda. Pobre do pobre que só se ferra. Só se ferra, só se ferra. Lavouras e mais lavouras mecanizadas, nos vãos e nas chapadas. Trabalhador rural corre pras favelas em busca do nada. Grãos e mais grãos se estragam nos silos e armazéns. Mais recorde de produção ano que vem. Bois inseminados, enxertados, clonados nas pastagens. Só computador dos bons para fazer a contagem. Nas escolas dos ricos, mais ecos de agrônomos e veterinários. Nos cartórios, mais escrituras para os mesmos latifundiários. Na natureza, mais queimadas, menos flora. Mas e os poluídos, menos fauna, mais a consciência demora. Mas o ar está pesado, mais a terra chora, mais a terra chora. Mais e mais jatinhos sobre o mapa fora. Coisa de louco, só a linguagem do sertão pode rimar. Muita fortuna nas mãos de pouco, só a força de vontade pode mudar, pode mudar. A indústria da ignorância é instalada na infância. Assim predomina a fábrica de escravos, desde os Bragança. Rouba-se para ter o bem, e o mal é quem. Rouba-se para ter o bem, e o mal é quem vem. periferia cresce o sofrimento e os votos. Mais do que diz o censo, eu aposto. Em época de eleição, aquela movimentação. Mentiroso e ladrão, PMDB, PSDB, PT, PPPP, sei lá mais o que, voltar pra ver. Mudam as caras, os caras, menos aquela velha tática de prometer. Um promete emprego, o outro promete sindicato. Um promete comida, o outro promete o prato. Prometem até a volta de Jesus pra nos salvar. Salvar não sei de quê, só se for de acreditar. Sinceramente, só burro pra aguentar. Pra variar, continua sendo obrigado a votar. Sem falar que é obrigatório alistamento militar. Sem falar que a guerra social demorou pra começar. Sem falar que a dívida do atraso o pobre terá que pagar. Ah, sem falar que não adianta mais rezar. Agora é só pensar. Sem falar que a situação tende a piorar se o pobre não se ligar. A indústria da ignorância é instalada na infância. Assim predomina a fábrica de escravos. Desde os Bragança rouba-se para ter o bem, e o mal é quem vem. É tempo de pensar, pensar e repensar. Em cada produto importado se paga uma carga de atraso pra favela e outra de avanço contra ela. Cada grão exportado deixa um rombo na barriga e um vão na panela. Se liga, a sociedade foi corrompida, a favela iludida e a política vendida. Assim fuderam com nosso país e a nossa vida. Se liga, se liga, se liga.